Minha missão vai bem mais longe que plantar o ódio. Minha visão bate mais longe que subir o pódio. Não me acomodo, é claro, quero ter o meu pedaço. Mas não imploro por tietes pelo que eu faço. Eu alço mais que casa cheia sem ver a cidade. Renasce a luz de quem espera ouvir uma mensagem. É pra marcar, deixar guardar, gravar, ressuscitar. Posterizar, polemizar, não vai me libertar. Mas em falar, mostrar que é possível musicar. Multiplicar e aumentar, eternizar, cantar. Sintetizar, mostrar que é simples pra descomplicar. Vim pra explorar o que meu eu pode te repassar. Não vim impressionar, nem pra solucionar. Só vim por tudo aquilo que me fez rimar. Gerar conhecimento, esse é meu investimento. Vida versus arte, isso é comprometimento. A minha parte não irei fazer pela metade. Meu compromisso é levar sempre a verdade. Através do microfone, transmita informação, clareza na locução. Essa é a minha missão. Eu transpasso toda a minha energia pra escrita, pra que toda positividade se transmita. Toque bem ao fundo, lá dentro do seu peito. Dispenso classes, cor da pele ou idade do sujeito. O trabalho é bem feito, coloco identidade. Trago visões formadas como o passar da idade. Na simplicidade, sem perder a humildade. A cabeça erguida em qualquer canto da cidade. Emissão de paz, propagando a mesma. Troco o tom, dando mais cor, enaltecendo a beleza de um lindo fim de tarde. Magia natural, sabendo que o sol brilha após um temporal. Porta se abre, ocupa espaço a mim destinado. Sem trapaças nem mentiras, papo retalhado. Não vim pra causa guerra, tampouco desavença. Minha luta é travada pra que o hip hop vença. A minha parte não irei fazer pela metade. Meu compromisso é levar sempre a verdade. Através do microfone, transmita informação, clareza na locução. Essa é a minha missão. Fazendo a minha parte sem pensar na recompensa. Dou tudo pela arte, minha arte não está à venda. Só peço valorização, esse é meu ofício. Sentimento em ação é como se fosse um vício. Escrevo quando necessito, moral de transmitimos. Me livra do abismo, sem pretensão na função. Pra fazer o bagulho virar da junção pra sessão. Eu quero ver quem vai chegar, ha! Na humildade, sem vaidade. Eu falo do que veio, eu falo da minha realidade. Sei que cada um tem a sua. Represento com sermão, pois a vida é curta, a vivência acumulada. Ainda no meio da estrada, percorrendo essa jornada, a nossa voz não se cala. A gente segue, nunca para. Cuidado com o que faz, com o que a mensagem causa. Minha parte não irei fazer pela metade. Meu compromisso é levar sempre a verdade. Através do microfone, transmita informação, clareza na luz.